Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Esta manhã que o sol volta a nos visitar aqui em São Paulo, temos um dia lindo e maravilhoso. E os dias de chuva também são lindos, maravilhosos, que fazem parte do dinamismo da natureza, desse mundo maravilhoso que nós vivemos. E nós temos hoje o nosso tema. Aqui está como Jesus Gonçalves, a túnica de Chagas. Para mim, quando a dona Neidinha passou, nós íamos falar a estamenha de Chagas, que no fundo é a mesma coisa. Estamenha e túnica é a mesma coisa, né? A estamenha era um tecido comum no tempo de Jesus que as pessoas pobres usavam. Era um tecido feito de lã, grosseiro, e era algo comum para todas as pessoas pobres, todos usavam aquilo, né? A túnica era a vestimenta da época, como hoje para nós são as camisetas, camisas, calças, vestidos. E naquela época, as pessoas pobres, elas demonstravam que elas eram pela sua roupa. Hoje em dia é um pouco diferente, né? Às vezes nós conseguimos, pela roupa, transparecer algo que nós não somos, em muitos aspectos. A roupa hoje, ela revela muito da personalidade, do caráter da pessoa, mas ainda assim ela é o quê? Exterioridade. Ela é algo que está para ser visto, mas ela não tem a capacidade de revelar profundamente aquilo que nós somos. Mas a nossa vida, aquilo que nós temos como experiência diária, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, são sim capazes de revelar o que nós somos. Assim como também o tipo de prova, de expiação, traduzindo, o tipo de dor e de luta que nós enfrentamos na vida, também revela o que nós somos. Nós quisermos nos conhecer, podemos iniciar esse processo a partir do conhecimento das nossas próprias experiências, das nossas próprias lutas, daquilo que nós passamos. Nós podemos às vezes dizer assim, né? Sofrer, todo mundo sofre. Lutas, dificuldades, todo mundo tem, mas para cada um ela é diferente. Até aquele que passa por dificuldades, por lutas, por problemas, também vai ter diferenças na forma como passa, na forma como encara aquele sofrimento, porque cada sofrimento revela um aspecto daquilo que nós somos, na nossa essência imortal, naquilo que realmente sobreviverá à nossa morte. Por isso que os espíritos sempre insistiram e nos alertaram muito de que a morte, ela muda apenas o lugar onde a gente está vivendo. Nos tira aqui do mundo material e passamos a viver no mundo espiritual. Mas aquilo que essencialmente nós somos aqui permanecerá conosco do lado de lá, e às vezes até ressurgirão outras situações que representam a totalidade daquilo que nós somos. Porque também nesta encarnação nós não conseguimos revelar ao mundo tudo o que nós somos. Não conseguimos. Nós temos uma complexidade tamanha que nós temos, às vezes, características, defeitos, qualidades, que às vezes elas não aparecem tão facilmente nessa vida. Por isso que às vezes a gente se surpreende com algumas pessoas que a gente conviveu durante muitos anos, e a gente, num determinado momento, numa prova maior que aquela pessoa passou, ela revela um caráter que para nós nos deixa ali assombrados. Poxa, não é a pessoa que eu conheço. Realmente, porque você não conhecia aquela pessoa completamente. Às vezes nós nos espantamos com atitudes de pessoas que nós amamos, ficamos pensando, poxa, onde está aquela pessoa que eu conheci há tempos atrás? Não é que ele mudou, é que ele revelou uma faceta, um aspecto da sua vida que nem mesmo ele talvez reconhecesse na presente existência. Então, quando nós passarmos desta para melhor ou para pior, as pessoas dizem popularmente desta para melhor, mas nem sempre para melhor, porque muitas vezes a vida material, ela nos foi dada como uma oportunidade de temporariamente esconder um pouco aquilo que nós somos, para que nós tenhamos uma oportunidade de aprender alguma coisa nova, de vivenciar uma experiência nova. Por isso que na sabedoria divina, na inteligência infinita de Deus, ao criar o espírito e ao colocá-lo em contato com a matéria para sua evolução, através da encarnação e posteriormente reencarnações, o espírito esquece, quando encarnado, das suas vidas passadas. Graças a Deus, nós não lembramos das nossas vidas passadas. Porque em meio a muita coisa boa que a gente viveu, também tem muita dor, tem muito sofrimento e tem muito mal que nós causamos para os outros. E nós, enquanto não aprendermos mais sobre espiritualidade, nós não vamos conseguir tomar posse desse conhecimento pregresso. Embora muitas vezes aflore em nós como instinto, como vocação, como intuição, como impulsos, mas ele fica na sua totalidade oculto para que nós tenhamos condições de ter uma nova oportunidade. Por isso que buscar conhecer o próprio passado em outras vidas é matéria extremamente delicada, muito perigosa, e assim como uma série de terapias que põem em risco a vida de uma pessoa e em último caso se tenta para salvar aquela vida, também o tratamento que envolve essas questões de relembrar do passado é algo extremamente complexo. Porque da mesma forma que faz surgir uma experiência que talvez nós precisamos sublimá-la, repensá-la, superá-la, pode fazer surgir dramas que a espiritualidade entende e compreende que é melhor que eles permaneçam lá ocultos no passado. Mas qualquer um tem dentro de si já a capacidade e o conhecimento necessário para saber o que realmente é importante no seu passado. Todos nós podemos saber o que realmente nós necessitamos saber do nosso passado. É o estudo das nossas próprias características pessoais. O que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. Embora muita coisa seja posta pelo meio onde nós vivemos, muitas ideias, muitos desejos são aparentemente influência do meio, eles só atendem aquilo que nós mesmos trazemos dentro de nós, ou eles só repercutem naquilo que nós trazemos dentro de nós. Por isso, quando nós falamos, né, a sociedade hoje é consumista e leva o indivíduo a ser consumista, querendo ter coisas cada vez mais, tem um fundo de verdade por trás disso. Tem uma influência muito poderosa, mas nós somos consumistas porque a nossa essência como espírita, ou melhor, desculpem, como espíritos, é a daquele ser que dá muito mais valor às coisas materiais. Por isso que essa sociedade consumista tem um poder tão profundo de nos influenciar e nos levar a comprar coisas que não precisamos. Comprar coisas que não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para agradar pessoas que não gostamos. Ouvi essa frase essa semana, dos mais profundos conhecimentos. Depois do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita, uma das frases mais assim profundas que eu já li, porque nós estamos hoje nesse contexto. Mas não é porque o mundo é assim que nós nos tornamos assim, é porque nós fazemos esse mundo. Então nós temos dentro de nós a revelação daquilo que nós somos essencialmente. E muitas pessoas, quando pensarem no que já pensou em algum momento da sua vida, muitas pessoas quando relembrarem dos seus atos, talvez fiquem desapontados e desanimados, vão dizer, poxa, eu sou um espírito então profundamente imperfeito. E realmente, mas isso jamais, essa reflexão deve servir como uma forma de nos levar à paralisação, ao medo da realização, não querer fazer algo. Porque realmente, imperfeito, todos nós somos. Fizemos já muitas coisas erradas, pensamos já muitas coisas inadequadas, muitas vezes até perversas, revelando algo do que talvez já ou ainda conservamos em nós. Mas o mais importante é que, aliado a essa reflexão, nós temos que saber que estamos aqui justamente para a superação disso. Por isso que se reconhecer como espírito imperfeito não deve jamais servir para ninguém como motivo de desânimo. Porque, na verdade, o que a doutrina nos ensinou todo esse tempo, através de tantas comunicações, é que nós estamos aqui em condições de superar isso que nós trazemos dentro de nós. E não é superar de uma vez, é superar ao longo de todo um trabalho que se faz nessa vida, na vida espiritual que vamos ter quando morrermos, na outra encarnação, quando renascermos novamente e sucessivamente. Então nós aprendemos isso com a doutrina espírita, né? Então nós vamos aprendendo que nós vamos, ao longo da nossa vida, criando em nós e em torno de nós aquilo que vai repercutir lá no nosso futuro. Às vezes esse futuro é muito próximo, acontece no mesmo segundo, acontece no mesmo minuto. O que eu faço agora aqui me traz algum resultado. Daqui um minuto, uma hora, um dia, um ano, um século, um milênio. Hoje nós estamos vivenciando situações que talvez nós começamos a desencadeá-las há milhares de anos atrás. A literatura espírita está repleta desses relatos. E a vida de Jesus Gonçalves, que merece como um tema especial falarmos sobre toda a trajetória dele, revela isso. Ele foi um bárbaro, um conquistador, um líder guerreiro muito influente e poderoso, e conduziu os seus guerreiros subordinados a muita destruição e dor. Levou isso a muitas pessoas. Há séculos atrás, ele teceu em torno da sua vida, do seu destino, uma série de consequências que ele veio experimentando depois, em outras existências, todo o resultado daquela dor e sofrimento. E a última encarnação que nós conhecemos dele foi na condição de um canceriano, de um leproso. Hoje em dia o termo lepra, leproso, já não se usa mais, porque ele está carregado tão profundamente de tanto preconceito, de tanta discriminação, de tanta segregação, de tanto sofrimento, que as organizações de saúde mundial entenderam que o correto seria dar um novo nome. Daí veio o nome de hanseníase. Mas é a mesma lepra que quem conhece o Antigo Testamento, o Novo Testamento, viu como aquelas pessoas naquela época sofriam. Elas eram segregadas da sociedade assim que se detectava a doença. E até poucas décadas atrás ainda foi assim. A pessoa tinha que ser segregada, separada da sociedade, porque o contágio era muito profundo e existia tratamento, existia forma de reversão. Hoje, você pode estar convivendo com pacientes de hanseníase que você nem sabe. Porque o tratamento é ambulatorial, quando se detecta no início, é totalmente fácil e tranquilo. É uma das grandes doenças que deixou de ser prova quando você contrai ela e trata imediatamente. E se tornou apenas mais uma dessas doenças que nós convivemos aqui no mundo. Mas para algumas pessoas que estão ainda encarnadas até hoje, que viveram esse período em que a doença não tinha esse tratamento, foi de grande sofrimento. Porque além de todas as lesões no corpo que essa doença provocava, diferentemente do que as pessoas do imaginário popular concebem, de que cai pedaços do corpo da pessoa, não é exatamente essa via, esse processo. Mas era um processo profundo de atrofia e de perda de sensibilidade, que levava muitas vezes a profundas feridas, porque o indivíduo se machucava, não percebia, porque uma das características que a bactéria que causa a doença produz é a perda da sensibilidade. Então a pessoa vai perdendo a sensibilidade, e como ela atua no sistema nervoso ali periférico também, ela vai provocando um processo de atrofiamento, vai mudando até a conformação da mão da pessoa, produz uma série de problemas, atinge órgãos internos. Então era muito comum essas pessoas estarem sempre que feridas, revelando chagas, porque não sentiam aonde estava doendo, não sentiam onde tinha algum tipo de infecção no corpo, e acabava isso infeccionando e virando realmente, em alguns casos, feridas. Mas na maioria das vezes a pessoa passava por situações tão graves que era necessária até amputação de extremidades do corpo, provocando deformações no rosto, porque também interfere nas cartilagens, no nariz, na orelha. Era uma doença devastadora, causava muito medo às pessoas, como até hoje causa. E o que aconteceu, né? Jesus Gonçalves foi alguém que ele foi do materialismo à crença espírita. Ele foi daquele que não aceitou o sofrimento inicialmente na sua vida, Ele é do início do século 20, ele nasce em 1903, e ele então cresce, inicia sua vida com muita dificuldade, com muitos impedimentos, mas ele, mesmo vindo de um meio muito limitado, já revelava uma propensão para a arte, para a poesia, para o teatro, mas precisava trabalhar, precisava se manter, e começou a sua vida, formou família. Só que quando é diagnosticada a doença, ainda tenta o tratamento em casa, mas logo ele vai seguir o caminho que todos os hansenianos aqui no Brasil passaram no século XX. Ele vai ser trancado num sanatório, uma cidade miniatura que se criou em algumas localidades aqui no Brasil, porque essas pessoas não podiam sair. Houve época que o hanseniano chegava no ambulatório no início da doença, o médico ia atender, o médico deixava o paciente esperando ali um pouquinho na sala e ele ia correndo avisar o serviço de saúde pública para trazer a ambulância e prender o paciente, porque ele já não poderia mais voltar para casa. Porque o medo do contágio da doença era tão grande que elas tinham que agir dessa forma. E muitas pessoas tiveram suas vidas profundamente modificadas por causa disso. Mães que foram separadas de filhos, casais que foram separados. Estudar e conhecer um pouco a história das pessoas ainda no século XX com essa doença nos traz ali um conhecimento sobre o sofrimento como às vezes a gente não consegue imaginar. Mas não vamos falar muito sobre isso, porque nós vamos nos focar nesse momento em entender, né, por que que o nosso título aqui é a túnica de Chagas. Né? Nós vestimos a roupa que nós queremos e que as nossas posses permitem. Às vezes um pouco além do que a gente permite, né? Tem gente que faz isso. Não pode, mas vai e compra. E ela escolhe o que ela quer vestir. Nós também podemos dizer que gravamos no nosso corpo, escolhemos aquilo que nós queremos ter como nosso corpo, e ampliando ainda mais essa ideia, escolhemos a vida que nós queremos ter. Ele, ao se referir numa comunicação que ele deu uma certa vez destinada aos cancerianos, já depois da sua desencarnação, porque Jesus Gonçalves ele se converteu ao Espiritismo, ainda encarnado, nessa última encarnação que nós temos conhecimento dele. E ele, quando desencarnou, depois de muito sofrimento, muita dor, ele então transmitiu uma série de comunicações através do Chico Xavier. Numa das, ou em várias das suas comunicações, ele se referia para os hanserianos que eles, assim como ele tinha tido na sua última encarnação, tinham tido uma túnica de Chagas, uma estamento de Chagas. Eram expressões comuns que ele usava nas suas comunicações, nas suas psicografias que ele dava através do médium Chico Xavier. Eram expressões comuns para se referir àquilo que ele sofreu, àquilo que ele sentiu na pele. Revelando que essas chagas, essas feridas, essas deformações que ele vivenciou no corpo, eram resultante das ações passadas dele. Era a túnica que ele mesmo tinha tecido ao longo de muitas encarnações. E que ele vinha depois, em outras vidas, através de muito sofrimento, que ele teve algumas encarnações extremamente dolorosas e sem nenhuma consolação antes dessa última, para que ele pudesse, na linguagem usual, comum e nem sempre tão apropriada, mas que ele pudesse expiar, pagar as suas dívidas do passado. Por que nós dizemos que ela é nem sempre tão apropriada? Porque quando nós sofremos, não é sofrer só para pagar, porque Deus é diferente da gente, naquele item do olho por olho, dente por dente. Nós, quando pensamos que alguém tem que passar pelo sofrimento que ele causou ao outro, para ele sentir na pele, a gente tem sentimento do quê? De vingança quando a gente se expressa dessa forma. A gente reflete aquele primeiro código de conduta, a primeira lei que a humanidade estabeleceu nas suas sociedades, que é conhecido lá como o Código de Hammurabi. Foi lá dos babilônios, há milhares de anos atrás. E você tinha que pagar sofrendo o sofrimento que você causou ao outro. Você tinha que sentir na pele, porque isso era castigo. Nós ainda conservamos muito dessa concepção errada do sofrimento. e que nós temos que pagar, temos que sofrer porque fizemos o outro sofrer simplesmente. A compreensão que nós temos das leis divinas, o sofrimento não é um simples pagamento, não é a simples liberação. O sofrimento, ele tem que produzir mudanças dentro de nós, tem que despertar uma sensibilidade. Quando a gente pensa em punição, a gente pensa só em castigo para o outro se arrepender, para o outro ter medo. Mas Deus, quando criou esse mecanismo da lei de ação e reação, que algumas pessoas chamam de karma, quando Ele criou esse mecanismo que nos conduz à evolução, não foi para que a gente tivesse medo de cometer o erro, mas para que a gente tivesse a sensibilidade, que a gente pudesse entender o que é a dor e o sofrimento que nós somos capazes de produzir ao mundo. Por isso que nós não nos libertamos da nossa prova facilmente. Tem pessoas que vêm com uma prova curta num determinado aspecto da vida. É aqueles casos que a gente percebe que a pessoa veio, sofreu por um período da vida dela, mas ainda nessa mesma encarnação, aquele sofrimento desaparece. E nós mesmos já tivemos isso nas nossas vidas. Nós mesmos já passamos por isso em algum aspecto, em algum momento, em alguma circunstância de vida. Nós já nos liberamos de pequenas provas, de pequenas lutas, e porque nos concentramos demais nos aspectos apenas negativos da vida, não somos capazes de reconhecer. Puxa, eu era uma pessoa que assim, naquela época da vida, eu tinha essa e essa limitação, esse e esse sofrimento, e eu superei aquilo. Hoje eu sou uma pessoa que não tem mais aquele problema. A gente tem uma dificuldade imensa de valorizar isso, de ver que nós já superamos pequenas provas, pequenas lutas. Mas aquilo que ainda nós não superamos, aquilo que ainda nós não conseguimos vencer de vez em nós, é porque ainda não nos libertamos de tudo aquilo que nós tínhamos de comprometimento com aquela situação. A dor e o sofrimento que eu ainda conservo na minha vida é aquilo que eu ainda não entendi sobre aquele aspecto da minha vida. É aquilo que eu ainda não me sensibilizei. Não que eu passei a temer. Muitas pessoas são, pela convenção geral, uma sociedade honestas, porque as circunstâncias favorecem, porque as circunstâncias obrigam, porque o indivíduo tem medo de cometer algum ato que cause consequências e ele possa sofrer. Mas medo não é consciência. Então, só nos libertaremos dos nossos sofrimentos e das nossas lutas quando nós nos conscientizarmos profundamente e modificarmos a nossa sensibilidade sobre aquela questão. Aí nós nos libertaremos. Porque pelo medo, nós até podemos não praticar nada de errado, podemos ter uma conduta ótima, exemplar, porque estamos favorecidos por circunstâncias que nos beneficiam. Mas são as provas que revelam aquilo que nós realmente somos. Por isso que os espíritos, dentro da perspectiva deles, eles, muitas vezes nas comunicações, nos falaram de que o sofrimento era uma bênção. E aí, nessa visão pequena que nós temos da vida, de seres tão presos à matéria, ainda a gente pensa, mas que loucura é essa? Dizer que temos que bendizer o sofrimento. É que na visão deles, o sofrimento é a grande oportunidade da felicidade. Porque é da superação desse sofrimento é que você vai conquistar essa felicidade, que não é a felicidade terrena, a felicidade passageira. É uma felicidade muito maior, muito ampla. É algo que nós não temos nem como dar referência, porque não a temos ainda, mas sabemos que ela existe, mas temos uma intuição, algo que nos faz buscar esse anseio que nós temos de ser felizes, de queremos ter paz, harmonia, tranquilidade, alegria, bem-estar permanente. É uma motivação interior que nos impulsiona a buscar algo que possa nos colocar nessa situação. Então, a busca da felicidade não é uma ilusão do homem. Ela é algo real, que alguns estão realizando hoje e outros não, porque outros estão perdidos, paralisados. Por quê? Não conseguem compreender que será dessas situações atuais, superadas, sublimadas, reformuladas, reestruturadas, é que nós vamos conseguir conquistar. Então, ele, como Espírito, Jesus Gonçalves, ele foi capaz ainda, nessa última encarnação, então, entender qual era o sentido do sofrimento. E ele entendeu isso a partir do conhecimento que ele desenvolveu da lei de ação e reação, de causa e efeito, desse mecanismo divino maravilhoso que dá a cada um segundo as suas obras. Ele pôde entender, então ele saiu do nível da revolta, ele saiu da condição do ser indignado, inconformado com o sofrimento e transitou para um nível de compreensão maior. Significa que o sofrimento desapareceu na reencarnação? Não. Porque ele desencarnou num quadro muito doloroso, muito difícil. Mas ele, como espírito, ao ressurgir no mundo espiritual, ao chegar a esse mundo espiritual que já o envolvia aqui, ele pôde se libertar de uma série de dificuldades, de uma série de problemas. Porque ele tinha mudado a sua consciência. Ele já não faz mais o mal, não porque ele teme as leis divinas, mas porque ele entendeu o que é esse mecanismo de convivência, essas relações que nós temos que ter entre os outros, uns com os outros. Ele entendeu como deve ser a nossa natureza no contato com as outras pessoas. Ele abandonou a violência primitiva, ele abandonou o desejo da dominação pela força, para conquistar um outro poder, que é esse poder que realmente é capaz de nos permitir influenciar, mudar, decidir, mas sem agredir, sem ferir, sem machucar, sem causar dor para o outro. Que é essa influência que nós somos capazes de exercer através do amor. Que muitos pensam que é uma realização apenas do espírito puro. Seremos capazes de amar apenas lá no futuro, mas não é assim. O amor é algo que nós já estamos desenvolvendo agora, quando nós aprendemos que temos que tolerar as pessoas. Tolerar é o início do amor. Aceitar o outro, mesmo sem gostar muito da proximidade com ele, mas aceitá-lo, isso já é início do amor. Perdoar não significa que a gente vai dizer, ó, você não fez nada de errado para mim. Significa, você errou, como eu também errei. Vamos recomeçar. Às vezes fica a mágoa, fica o ressentimento, fica ali aquele desejo de vingança, mas o que a gente tem que ir fazendo ao longo dos dias? E procurando sempre buscar esse entendimento. O outro errou comigo, como eu erro com muitas pessoas também. O outro me feriu, como eu feri ou já feri outras pessoas. Porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que perdão é você dizer, ah, não foi nada, não é isso. Perdão é compreensão dessa possibilidade de erro que todos têm. Todos erram, é da nossa natureza, e por isso temos que aceitar essa situação. Por mais que nos contrarie, por mais que nos fira essa aceitação, temos que fazer isso. Exercitar essa compreensão é vivenciar o amor dentro das nossas possibilidades hoje. Então é nesse exercício, é nessa prática que nós vamos conseguindo mudar as nossas condições de vida. É abandonando muitas vezes esses pontos de vista que nós temos, extremamente severos em relação à punição, castigo, abandonando certas atitudes que nós temos perante o nosso semelhante, de rejeição, de querer separá-lo, de querer afastá-lo de nós. É essa superação que vai nos modificando, vai nos despindo dessa túnica de chagas. As chagas de Jesus Gonçalves eram visíveis, eram as dores físicas no próprio corpo. As nossas chagas devem ser outras. Às vezes são aflições íntimas que nós carregamos, muito profundas. E não conseguimos superar aquilo muitas vezes sozinho. E aí precisamos buscar tratamento, apoio para essa superação. As nossas chagas, a nossa túnica de chagas, ela é interna, que nós às vezes não temos nem coragem de revelar para ninguém, mas é da busca da superação disso que nós vamos nos despindo dessa túnica de sofrimento, que vamos nos liberando desse sofrimento e vamos nos colocando uma veste de luz. E é isso o que Jesus Gonçalves realizou na sua vida. Ele abandonou o sofrimento e adquiriu uma nova condição de vida. Mas por quê? Porque ele inicialmente entendeu por que sofremos, por que passamos pelo que passamos. E esse conhecimento, à medida que o indivíduo vai se aprofundando e vai tomando posse de mais compreensão sobre ele, ele vai sentindo forças para tomar decisões sobre a sua própria vida. Por isso que o conhecimento espiritual tem esse poder tão transformador sobre a vida da pessoa. Por isso que conhecer as histórias de tantas lutas, de tantos espíritos que conseguiram fazer essa passagem do sofrimento, da dor, para uma condição de harmonia, de paz, é tão importante, porque isso vai nos motivando a entender que são as nossas pequenas vitórias diárias, dessas lutas, desses sofrimentos cotidianos, é que vão nos fortalecer e nos vão dando condições de prosseguir. Portanto, se nós queremos a paz, queremos a harmonia, queremos a felicidade, se nós queremos encontrar esse bem-estar que nós não conseguimos às vezes sentir aqui, nem por pouco tempo durante a nossa vida, nós temos que sondar profundamente o que nós somos e procurar ter uma atitude equilibrada com aquilo que nós somos. Jesus mandou perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. E Jesus nos disse: vá e não peques mais. É o que nós devemos dizer para nós: eu vou prosseguir a minha existência sem as culpas, sem o sentimento de, ou o desejo de autoflagelação, porque erramos gravemente no passado. Vou abandonar esse senso de julgamento severo que quer punição e vou adquirir uma nova noção. Para mim e para os outros, eu não quero mais punição, eu quero educação, eu quero oportunidade de refazimento. Deixemos a proporção com que cada ser deve sofrer nas mãos de Deus. A sabedoria das leis divinas, cada um sofre aquilo que realmente precisa passar. Com essa compreensão, nós abandonamos aquela ideia de injustiça que muitas vezes nos alimenta mais e mais o desequilíbrio. Porque por não reconhecermos que aquilo que nós passamos era uma necessidade nossa, nós caímos muitas vezes na revolta, e esse sentimento de revolta, ele só reforça as nossas atitudes erradas. Então percebe que se libertar daquilo que se convencionou chamar de pensamento negativo, atitude negativa perante a vida, é a saída, é a solução para a nossa superação. É a solução para encontrarmos a paz e a felicidade. Que Jesus, nosso grande mestre, nosso grande amigo, possa, através dos espíritos benfeitores aqui presentes hoje, nos inspirar a compreensão desses ensinamentos e nos fortalecer essa disposição de superação, de evolução, e que possamos, ainda nesta vida, já começar a experimentar os resultados dessa renovação que nós podemos ter a partir do conhecimento espiritual. Muito obrigado a todos.